não quero mais sofrer. Não quero mais te ver. Não quero nem saber o que vai acontecer. Não quero mais sofrer. Não quero mais te ver. Não quero nem saber o que vai acontecer. Se eu agarrar você, se eu agarrar você, se eu agarrar você, se eu agarrar você, se eu agarrar você, se eu agarrar você, não me esqueço. Aquela noite você me deixou. Dentro da ponte você me chutou. Não quero nem lembrar, pois não quero chorar. Agarrar você, eu agarrar você, eu agarrar você, eu agarrar você, eu agarrar você, eu agarrar você. Se eu agarrar você.